vagão 754, pushback acionamento 608. Autorizado push, faça o mesmo de forma, permitiu ingresso de aeronave no portão 8. Confirma que está autorizado o pushback acionamento do voo 754? Autorizado, faça o push de forma a ingressar, a dar a passagem para uma aeronave ingressar nesse portão. Ah, pode ir, vamos fazer o push para liberar o 08, o 754. 328, faça táxi lento, aguarde para a sua companhia livrar o 8 e com segurança parquei naquele portão. Vem fazer o contrato agora dentro 328. Romeu, Romeu Oscar Bravo, patrulha. Vai chamar de color de Costa Azul, vai com proa de Santo Antônio de Jesus, vai mantendo 500 pés com 4 a bordo, código alocado é o 0165, Romeu Oscar Bravo. Ok, Santo Antônio, quantas pessoas a bordo? 4 a bordo. 4 alas a bordo, vou passar, reporte passando através do farol da barra. Farol da barra, bravo. Passamos o seguinte, chame Recife, é o responsável detentor do espaço aéreo, acima do 140, e o senhor chama o 25, quando efetue a solicitação. Boa viagem. 25 não, Tato 089, muito boa tarde. Boa. Final da bata. Gente, Mike Juliette Romeu, informo o vento 1970 graus 99, chame solo controlado. 1970 99, vai reportar no solo controlado, Mike Juliette Romeu. Salvador, boa tarde, é o Altran 3216, tem informação aqui, tem uma autorização para Fortaleza? Fale 3216, aguarde só um minutinho para a cópia, prepara a mão. Vamos aguardando, 3216. Salvador, boa tarde, Altran 3805, ali uma autorização, Guarulhos. Boa tarde, 3805. É o número do protocolo, aguarde a chamada. Na escuta. Romeu, solo controlado da bata. Solos 37, frequência livre. Frequência livre, Romeu. Fortaleza, 3 horas e 50. 1754 com Antônio Pátio, após Índia. No ponto de espera, torre 18.6. Quenegal no 016, bom voo. Positivo, vai pelo Pátio, ingresso pela Índia, jogou 1754. Ponto de espera, 18.6 com a torre. Salvador, Oceano 320. Oceano 320, este é o controle, Salvador. Gira à esquerda, foi Duna, desça para 2000, com 2016, com ILS. Esquerda, desça para Duna, 6320, com informação Lima. Positivo, e acione identificação. Identificando, descendo 2000. 00, vai preparar a posse e aguardar cópia. 5489. Fortaleza 370, autorizado via uniforme Luna 9. Decola da pistão no zero, primeira curva à esquerda. Sai da Momo, transição frutida. Controle 120, décima 8, transpondo 5405. Autorizado para Fortaleza, no nível 370 via Brasil 19. Decolando da 10 com curva à esquerda, compre Mono Fruti 1208 e o transpondo 5405-3216 no portão 2. Turismo 64, chama para o posto acionar. Fechamos, para o posto acionamento. 805, pronto cópia? Pronto cópia. Guarulhos 360 autorizados, uniformes Luna 6, na cola da pista 10, primeira curva direita, saída da EL, leida após leida BID. Controle 120, décima 8, transponda 5173. 754, linha decola no 0, vento 180 graus, com meia dúzia de nós. Nem decola da 10, gol 754. 20.2208, transforma 5173, 3805. 3805, nível autorizado foi o 360, 360. Corrigindo. 340, negativo 36. Chame para o pushback acionar. 340, então, chamar o pushback acionamento. Salvador 924. Prossiga no 924. Marcelo, por gentileza, no 350. Ok, escute a Lima, número 2 para a conta, agora de chamada. Quase. Salvador, muito boa tarde, 3193 OTAN, copiamos a informação Lima, está na guarda da sua autorização para o Galeão, se dispuser de nossa saída prevista, agradece. 3193, aguarde conta. Já teria saída, senhor? Vai chamando, eu queria verificar. Obrigado. Quatro decolado aos 42, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. 4, bom dia. Coro 754 ao 4. Está em contato, radar. Tá, 3, ONU 44, se precisar de ILS. Ciente, checa o trecho na torre, ONU 186. Tá travado, torre 118,5, tá 3, ONU 44. 200, decola da pista 10, primeira curva à direita, sai da Arbor, após a Arbor direto. Controle da Pan 120, décima 8, transponder 5416. Vento 170 graus com meia dúzia de nós, altímetro 10,6. Gente, autorizado pouso na 10, estamos com a baixada de travado. 489. 489, cotejamento correto, chame para pushback acionar. Camarão para push acionar, 5489. 1924, cópia. 10 Salvador, direto Duna 2000, autorizado, ajuste 10,6. Direto Duna 2016, muito grato. Transição Caju. Controle 120, décima 8, transponda 5174. 350 autorizado. Maceió, perito 58, decola do zero, curva esquerda, Pucaracaju, 208, 5174, transponda 924. 924, correto, para pushback acionamento. Chama aí. Cancelamento, gol 806, posição 5. 806 autorizado, pushback acionar, chame táxi. Chamada. Pushback acionamento, gol 1600, gate 09. Autorizado, gol 1600, chame táxi. Autorizado, chamado táxi 1600. Suba restrito ao nível 330, imposição imposta pelo centro Recife. São Lima, restrito ao 330, gol 754. Eu sou Salvador, o trip 5595, da ponte da descida. 5595, desça para 5000, vou em Mário, ajuste 106. Mário, 106. Sou Salvador, boa tarde, hoje não é 6141, descendo para 160, com a informação Lima. Seu nome 41, acione identificação, desça para 5.016. 5.000 pés, 1.016, o Oceané 6141. Salvador, tá 3144. 3144, boa tarde, taxista Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, na 3144. 193, pronto, cópia. Afirma, prossiga. 380 para o Galeão autorizado, via uniforme Zulu 10. Na cola da pista 10, primeira curva à direita. Saída da El, Leda, após Leda Bridge. Controle 120, décima 8, transponda 5424. Copio 380, disponível para o Galeão, decola da 10, com curva à direita, após no perfil da saída da El, transição Leda, após voa posição Bridge para o Zulu 10. 208-5424 para o TAN 3193. 2193, corro sim para pushback acionamento. Chamada, obrigado. O TAN 3216 no 2 para o pushback acionamento. Iniciar imediato, TAN 3216. Confirme? Iniciar imediato. Mais dois minutinhos aqui, o Ramon chamou aqui que está colocando o trato agora. Ok, então agora é tudo isso. Ele chama aí quando tiver tudo prontinho. 4-3-4, puxa acionamento 10. 1-9-2-4, contando com a equipe de solo. Assim que o companheiro liberar a retaguarda, está autorizado o pushback acionar. Assim que o companheiro liberar a retaguarda, autorizado o pushback acionamento 9-4. Ataque segundo 1-6-0-0, estamos com 1-5-3 a bordo, 2 horas e 38 de autonomia, alternando Maceió. 5-7 Balima. 315 Salvador, ajuste 106, desça para 7000. Para 7000, Janeme 3, 1, 0, 1, 6. Salvador, Janeme 141, possibilidade para o de Duna? Liga 1016, vamos ver. Que o plano está na 118.62, obrigado, vamos lá. Salo 3205, tiver estacionamento no 11. 3805 será o número 2 no setor, agora autorização. Ah, escuta. Salo Gol 1600, pronto para táxi com 153 a bordo, 2 horas e 38, alternando Maceió. Salvador, boa tarde, a Chanel 6326, centro de formação Lima, está descendo para 160, está mantendo a magnética 045, esperando para voar para bote. Oceano 326, velocidade 250, desça para 8000, ajustado 106, Rui Mari para o sequenciamento. Digo 1806, aproximando o ponto de terra, dando 0, pronto. 806, linha decola, dando 0, vento 190 graus com 7 knots. Além de call, dono 0, gol 1806. Queimando Mari, desce para 5000, ajuste no 016, o Oceaner 6326. Negócio de cópia, libera a velocidade para o Oceaner 6141. Eu aconselho o senhor manter essa velocidade. É, em breve eu vou solicitar inferior, para evitar a espera. Sem problema, qualquer coisa é só avisar que a gente reduz então. 1600? Ah, escuta. Poderia por gentileza repetir o POB, autonomia alternativa? 153 de POB, 2 horas e 38 de autonomia, alternando Maceió. Ok, copiei 153, 2 e 38 Maceió. Após o parqueamento do Marília no 5, prossiga para o ponto de espera via Índia. A torre 1 no 8 da quer negar 1016 mobô. Gente, após a aeronave da TAM parquear, está autorizado via Índia. Chamando a torre lá no ponto de espera 186, obrigado, boa tarde. Chegando 44, está aguardando aqui o sinalizador. Pode ser para 2000. Para onde, senhor? 2010, ó, positivo. A Mari 2010. Positivo. No sequenciamento, no primeiro momento, você vai seguir a aeronave da Gol. Sujeito a mudança em função do tráfego. Ah, positivo. Tá bom. Então, 41 até 4000. 4000, 41. 1033, cópia. Pronto. São Paulo Congonhas, autorizado 3.0, via informe Zulu 1.6. Decola da pista 1.0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, após Leda, bridge para interceptar a aerovia. Controle a PN 120, décima 8, transponda 5.4.1.7. 3.0 da São Paulo, para Zulu 1.6, da 10 com curva à direita, da El, Leda, bridge 1.208, controle 5.4.1.7. Correto no triple 3, chame para o pushback, acionar. Disse, 2.685. 2685, 1734, tá passando 210. Positivo, boa viagem. Obrigado. No 20, décima 8, transponda 5175. 48, tá mantendo 1000 pés. Gente, trip 5595, desça com 1000 pés a partir de agora. 1000 pés, aí vão ficar altos demais, tudo bem, 1000 pés. A gente vai manter 1000 pés até o gol que está à sua esquerda. O senhor não tem ele no visual, mas deve estar no ticket. O senhor está passando 11000 e ele 10000. Ambos com 1000 pés na razão. Descendo. Okay, ele está aqui no meu ticket aqui, 600 pés abaixo. É, positivo. A gente vai desviar o trip 5595. À direita agora, detonação para a 80. Direita para 80, trip 5595. Mantenha a velocidade 240 lancha? 5595, 210. Cida táxi PB1 35, autonomia 12.15, até na Salvador. 26, tá ciente na Lima. P26 Salvador, identifique, foi Bonf 1016, câmbio. Bonf 1016, gato. Oceano 210, livre LS. Livre, repórter instável. Controle ao voo 1806. 806 Salvador, contato radar. Sistema 11, está autorizado o pushback acionar, chame táxi. Camarada táxi 3270. Salvador, muito boa tarde, gol no 600 no ponto espera, visual com aeronave nacional. Sente, pede o Xaner, já próxima cabeceira, alinha e mantém, Rono 0, Rono 600. Sente, após o posto do Xaner, alinha e mantém, pistão 0 no 600. Oceano 41, desça para 3000. 3000, 41. Oceano 315, até 4000. 315 até 4000. O senhor é 326, 210 na velocidade. Foi para o 6326. O senhor é 6326, 210 na velocidade. 210, 6326. 595, esquerda para o 360. Fala de comunicações, foi para a Simbra, a magnética é a 95. Caso de falha, vou para cima, mas é a minha pressão com a rua esquerda para a... Confirmando para 30? 360. 360. Prezado, puxa, o senhor vai chamar para o táxi, 589. 2000, vou em Simbra. 2000, vou no Simbra, 614. Juliette. Alfa, antes da Juliette, quem fez isso? 0319. Fala, pistão 0100. Uma descida para 2000 ou 1700, o Xanem 141. Livre. Obrigado. Está atingindo 1500 metros, voo 90. Gente, aguarde três Xanem. O 35595 pode aumentar um pouco a razão? Pode, pode aumentar. Obrigado, manter a velocidade, tem que manter 210, né? É, nós já efetuamos uma modificação no sequenciamento, é o número 5, 35595. Ah, ok, tá bom. O senhor 210, localizador em aproximação, reduzir, checar o trem, chamar a torre, 1186. 1186, boa tarde, obrigado. Boa. O 1648, vetor, esquerda proa 40, 2 mil pés, nessa proa você vai interceptar o localizador. Esquerda 40, 2 mil pés, essa proa interceptação 648. O senhor 315, desça para 2 mil. 2 mil, 315. Oi, Salvador, boa tarde, azul 4463, comando Mari, a 2 milhas ideal de descida, transfere, mantém 170. 4463, Mari 5000, 1016, chegada Mari, pista 10. 5000, 1016, chegada Mari, pista 0, 4463. Obrigada, boa tarde, Gol no 600. Obrigado. 72. 50, 72, 4463. Juno, está pronto para pushback lá no 4? Afirmativo, pronto para pushback estacionamento. Uma posição 4. 600, decolou na Bucas de Pato. 600, controle, contato radar. 1 novembro, segue para o 17. Possibilidade da 35. Afirmo, Eco 1 novembro, evento 180 graus com 7 nós, reparte a 2 milhas. Positivo. 3-4. Pode prosseguir o 924? Afirmativo, conforme orientado, segue Marília. Ponto de espera 2286. Segue Marília, o 924. Prolo 3805 para o DAX 104 após autonomia 4 horas, alternando Galeão. Prolo 3805, contorno empático, após chega via Índia para o ponto de espera. Uma torre 1 na noite, décima ao meia. Ajuste 1016, confirma também? 104. 104, por favor. Empate, Índia, para a espera 18,6, obrigado, boa tarde. Passa a gente, mantém essa portão 9, terá um tráfego que na série pode manter a posição oeste, poxa, né? Gente, aguardando a... Só confirma a posição está ocupada? Entendi. Confirma o motivo, a posição está ocupada? Tem um tan que está saindo do Pátio, assim que o mesmo passar, tá livre. Prossegui para o Porto 9. Ah, ciente, 201. Para o táxi, o trip 5489 com 49 a bordo, 4 horas de autonomia, alternativa Salvador. PSC via Mari 2010, 16 mil. E aguardando as instruções para prosseguir. Inicialmente então até a saída do Pátio 3, aguardando as instruções para prosseguir, 5489. Localizador, chame estabilizado. 880, chame estabilizado, 5595. Oceano 315, velocidade 170 nós. 170, reduzindo, 315. Torre Salvador, Gol 648. Gol 648, reporte externo. Para. Boa tarde, Oceano 61, 41. Boa tarde, 61 no 41, no vento, no 9, 0 graus com 5 nós, altímetro no 0 no meio, aguarde pista livre. Sente, aguardando. 3-2 no meio, livre decolar da 1-0, vento 1-9-0 graus com 5 nós. 3-2 no meio, então. 1 novembro, solo 5-9, informa o pátio. Copiou 3-1-9-3, solo Salvador, puxa o pé que é acionamento. Então sim, então em 3-1-9-3 existem dois tráfegos, sua esquerda e direita aguardando. Aguarde a chamada. Mais escuta. 4462 na sua escuta, cruzando 230 para 190. Azul 4462, desça para 2000 via Mar e 1016, aciona a identificação. Para 2000 via Mar e 1016, vai dente, azul 4462. No vento, 190 graus com meia dúzia de nós, altímetro no zero no meio, livre pouso não no zero. Livre pouso não no zero, 6141. Fecha uma torre, 1186. 186, até já. 5 tá full LS. Guarda. 5 interceptou o localizador. Positivo, complete aproximação e aguarde transferência. Completando e aguardando transferência. Oceano 326, direita 070 para o localizador, já atingiu 170 mais? Afirmativo, 170 nós, direita 070 para o loco. Positivo. O 326 está agora sobre ele de Taparica, 3600, prossiga para 2000 pés. Descendo até 2000, 63-2000. Trip 626, sugiro velocidade inferior para evitar espera. Ciente. Controle Salvador, bom dia, boa tarde, são 3-2 no meio. 3-2 no meio, controle. Positivo, decolado no perfil da Momo. A redução de velocidade prossegue para o 5626. Alô, boa tarde, CNM 141, livre a pista. Otariano 41, táxi via Alfa Juliette Remoto 63. Alfa Juliette Remoto 13. Sinal 62 no 0, siga via Juliette para o portão 10. Juliette, portão número 10, 62 no 0. Falou, 672, você tem uma previsão para o nosso início? Em que a TR da Trip liberar a retaguarda, será autorizado o AS672. Ok, então tá no aguardo aí pra sua autorização. Obrigado aí. Não vai atrapalhar, 3-2 no meio. Contato radar só estabelecido agora na modificação do seu código. O senhor vai cumprir a saída. Positivo, cumprir, obrigado. O 600, chame Recife, 12685. 5-5-9.